Ele me escolheu primeiro. Ele te escolheu, aleluia. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei. Perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Sem ter condição te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era. O Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei. Em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa, Senhor.